230, táxi autorizado, Patio 1 Índio, ponto espera 2295, ajuste o dele. Boa, viagem. Patio 1 Índio, ponto espera 295, Passaredo, 2230, obrigado, bom trabalho. Confirme. você coordenar com a história com o operador de 23, tá bom? Frente, boa, entre contato com a Chile. Próximo, mata 6, Juliette, o cenário 6141. 6141, Juliette, portão 04. Juliette, portão 4, o cenário 6141. Costela 2704, passou para o taxi 3 para a cópia. Costela 2704, autorizado Natal, nível de voo 090, decolando a 110, curva esquerda, fecho da Conde. Via Golf 677, zona 0264, no transponder o controle 119, final 35, Costela 2704. Costela 2704, autorizado para Natal, 090. Você fala com a gente, da esquina, saiu da frente, 0234, controle 93704. 3704 já acionado para ataque, chame 2895. Para ataque, 2895, bateria 2704. Livre ingresso na 1-0, táxi via pista, reporte unhado e pronto. Táxi via pista, reporte unhado e pronto. Você está do 4-4. 6-3-2-0, solo 5-5, livre direita, solo 1-2, 1-9. 2-1-9-1. Reportante da Gillette. está com o controle, aguarde. A saída Conde, apenas Conde. Sim, apenas Conde, Pera 2704, ainda Qualdão no zero, vento no 20 graus, com 8 nós. Carinho da sala, da 10, 2704. Decolada 59, controle 19, sinal 35, bom voo. 935, Azul 4089, informação Lima, Vitória 340, ponto Roberto. 340-89, deve ser uma DLA aí, o horário original era 1603. Sim, só guarda para a livre pouso na 1-0, vento 1-6-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0, 1-2. 3-0, pouso 1-0, bola 1-4. Guarulhos autorizado 340 via Passageiro 1-0, decolando da 1-0, curva direita no perfil da HL, Leda, Mótima. Aciona 5552 no transponder e controle em 1-19-3. Cursar 3-0-5 aprovado Guarulhos, nível 340 via Passageiro 1-0. Colada 10, curva direita, saída da HL, transponder Leda, Mótima. Transponder 5552, controle Salvador 1-19-3. Posição 1, tá 3, 2, 0, semana para o banho. Solo 06, livre à direita, solo 121 decimal 9. Pois vamos lá, vou levar o 164-2. Azul 4089 na escuta? Escuta 4089. A DLA foi apresentada aqui em Salvador mesmo? 1-0-4, verificar com a companhia. Então pro senhor aí não conta nada, correto? A princípio não. Eu estive aqui e não achei. A gente está aqui para ser isso, obrigado. Fala, tá 3205, solicita pushback, acionamento, volta 1. 5501, autorizado, senhor Pai. Autorizado, pushback, acionamento, está 3205. Boa tarde, 256, sede da formação Lima 17 e 10. Eu vou checar com a S. Só um instante, o 4089. Obrigado. Bom, 1964, antes da Juliette. Juliette, posição 07. Juliette para o 07, bom, 1164. Só um minuto que eu posso esperar, mas chega agora. Vamos dar uma 1 no 7, curva direita, corredor axé. Passando a 3805, solicito táxi POB 173, autonomia 4 horas, alternativa é Galeão. 173? Afirmativo. Direita Índia, ponto espera, torre 118995, ajuste com 012, uma boa viagem, 3805. Muito obrigado, bom trabalho, QNH 102, táxi de direita, 295, 3805. Delta, Sol 14, liga direita após a Delta, Sol 121, decimal 9. Papa Juliette, Papa Romeo. Fecha Hotel Romeo, ingresso na final no 7, a partir de 3 milhas. Isso aí, Índia, ponto de espera, torre 18, mas não tem ajustado, 1011 agora. Boa viagem. Direita, torre 1895, ajuste é 1011 para o voo 2256, obrigado e boa tarde. Parte externo. Cruzar lá no externo, 2. Confirme o evento para a gente, deixa o Brasil 4 no mesmo. Livre pouso, vento no 60 graus, com meia dúzia de nós, que se opera em toda a extensão. Livre pouso, azul 4 no meio, obrigado. Aguarda mais 4 minutos. Na medida do possível, vamos autorizar o ingresso manter a posição. Ok, gente, 320. Vai salvar uma tarde, 2008, só externo, baixar o trabalho. 2008, continua a aproximação, agora de pista livre. Claro. Juliette, até o meu, reestabilizando na final 17. Juliette, até o meu, fica para 17, aguardando a autorização para pouso. Vai seguir para o nosso possível, se agiliza. Agiliza em tudo possível. Será que agiliza, né? Cinco solo, alvo 22, livre direita, solo 21, decimal 9. 219. Pode padrão. Aciona, já tá atrás? Vileta Romeu vai pousar antes ou depois da aeronave na final? Depois, 1 hora e 2. Certo, vamos fazer mais um 360. Não tem condições de reduzir? Vai reduzir, presidente. 2008, livre pouso 910, vento no 30 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10 no 1. Livre pouso 910, 910 no 1. Estamos no país os ingressos da aeronave no pátio, está livre de fio do táxi, chame para o cruzamento 17. Não copiei o pátio. Já está pronto para fazer. Congonhas autorizado nível de voo 380 via Tropez Lu 90 até Cubaga, Coi, Tropez Lu 90, Belo Horizonte, conforme. Decola da 17, curva direita no perfil da subida da El, Lida, Mótica. Adiciona 5022 no transponder e o controle em 1,19,35, isso que é o Sabral. Nível 380 e a saída da El Leda, após Leda Montima. Correto, cotejamento, só confirma o POV, vai confirmar com a torre. Confirma o POV com a torre, chega a mesa, marcelamento, tráfego, decolagem, 1895, ajustado, 1011, Goiás. Passa a Juliette, 2008. 008, Juliette, portão 08. 10-08, 0-08. Janeiro 63-15-04, autorizado por Chilé de Sanamento, chefe do táxi. Livre por Chilé de Sanamento, chamada para o táxi 63. Salvador, faça uniforme, trapa para a tocou e remeteu o terceiro, 1-7. Bravo, Papa Serra, tocou e remeteu o 2-9, segue para o farol de Itapuã, controle 1-9-3-5, bom voo. Papa Serra agora para o farol de Itapuã, e controle 1-1-9-3-5. 1-2-5-6, livre de colar, retorno 0, vento no meio, 0 graus, com 5 nós. Vento no meio, livre cruzamento, após Quebec, Nike, Lima, na Lima, solo 1-2-1-9. Faz início da curva da aeronave à frente, e ali mantém 1-0. Mantém 1-0, super 0 de mais. Comenda decolar 231 no controle 1-9-3-5, bom voo. 935, boa tarde. Juliette, estamos no Lu, mantenha o táxi em Lima. Foi gênero, já pode ingressar tentando a aeronave da Gol Parqueira no 1-0, contorno os portões até o táxi 3 autorizado. 3 autorizado, já. Decolagem 1-0, vento 1-6-0 graus, 5 nós. Decolagem 1-0, 4-0, 8-9. Solo, Oceania 63, para o táxi, com 1-5-3 a bordo, 5 horas, Fernando Galeão. Autorizado o táxi, direita Índia, ponto espera 2895, ajuste 10 no 1, 6395, boa viagem. Direita Índia, ponto espera 295, 11 no ajuste, 6395. Decolado aos 33, controle 1, Marcelo 35, bom voo. Para nós, 235, 409, bom Decolado aos 36, controle 1, 9, 3, 5, 1, 0, 35, 1, 63, 1, 5, 1. Recife, autorizado 350, 0317, decola da 10, convertida no perfil da Pucajama, Aracaju. 0097, transponder, o controle em 119, decimal 35, posto, né, 61, 42. 42, 0350, decola da 10, convertida da Pucajama, Aracaju. 5097, o transponder, o controle 119, decimal 35. Juliette, Tango Zulu, pronto para a cópia.